homem primata, capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, oh, eu me perdi. Vai! Na selva de pedra, eu me perdi. Todos nós! Desde os primórdios até hoje em dia, um homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem que mata, o capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, homem que mata, o capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, eu aprendi, a vida é um jogo. Cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai do céu. É bom aprender, a vida é cruel. Diz homem que mata, o capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, homem que mata, o capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, oh, homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, oh, eu aprendi. Homem primata, capitalismo selvagem.